Capítulo 14. O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Mal dava para um lampião e o acendedor de lampiões. O principezinho não podia atinar para que pudessem servir, no céu, num planeta sem casa e sem gente, um lampião e o acendedor de lampiões. No entanto, disse consigo mesmo: talvez esse homem seja mesmo absurdo. No entanto, é menos absurdo que o rei, que o vaidoso, que o homem de negócios, que o beberrão. Seu trabalho, ao menos, tem um sentido. Quando acende um lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela, mais uma flor. Quando o apaga, porém, é estrela ou flor que adormecem. É uma ocupação bonita, e é útil, porque é bonita. Quando abordou o planeta, saudou respeitosamente o acendedor. Bom dia! Por que acabas de apagar teu lampião? É o regulamento, respondeu o acendedor. Bom dia! Que é o regulamento? É apagar meu lampião. Boa noite! E tornou a acender. Mas por que acabas de o acender de novo? É o regulamento, respondeu o acendedor. Eu não compreendo, disse o principezinho. Não é para compreender, disse o acendedor. Regulamento é regulamento. Bom dia! E apagou o lampião. Em seguida, enxugou a fronte num lenço de quadrinhos vermelhos. Eu executo uma tarefa terrível. Antigamente, era razoável. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e o resto da noite para dormir. E depois disso, mudou o regulamento? O regulamento não mudou, disse o acendedor. Aí é que está o drama. O planeta, de ano em ano, gira mais depressa. E o regulamento não muda. Então, disse o principezinho, agora que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto. Ah, que engraçado! Os dias aqui duram um minuto? Não é nada engraçado, disse o acendedor. Já faz um mês que estamos conversando. Um mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite! E acendeu o lampião. O principezinho considerou-o e amou aquele acendedor tão fiel ao regulamento. Lembrou-se dos pôres de sol que ele mesmo produzia, recuando um pouco a cadeira. Quis ajudar o amigo. Sabes, eu sei de um modo de descansar quando quiseres. Eu sempre quero, disse o acendedor. Pois a gente pode ser ao mesmo tempo fiel e preguiçoso. E o principezinho prosseguiu. Teu planeta é tão pequeno que podes, com 3 passos, dar-lhe a volta. Basta andares lentamente, bem lentamente, de modo a ficares sempre ao sol. Quando quiseres descansar, caminharás, e o dia durará quanto queiras. Isso não adianta muito, disse o acendedor. O que eu gosto mais na vida é de dormir. Então não há remédio, disse-lhe o principezinho. Não há remédio, disse o acendedor. Bom dia! E apagou seu lampião. Esse aí, disse para si o principezinho, ao prosseguir a viagem para mais longe. Esse aí seria desprezado por todos os outros, o rei, o vaidoso, o beberrão, o homem de negócios. No entanto, é o único que não me parece ridículo. Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio. Suspirou de pesar e disse ainda: era o único que eu podia ter feito meu amigo, mas seu planeta é mesmo pequeno demais. Não há lugar para dois. O que o príncipezinho não ousava confessar é que os 1.440 pôres do sol em 24 horas davam-lhe certa saudade do abençoado planeta.